Lima tem 1-0, passagem 2-3. Juliette, decolagem autorizada da 1-7, venta 1-0-0 grau 07 nós. Tango, Tango, no solo 52, direita 1-2-1-9. Gol 2008 para o curso localizador, direita 065, rapaz estabilizado. Direita 065, rapaz estabilizado, 008. Certo, tango decolado ao 53, chame o controle 1208. 1208, passaria do 2230. Linha de decolagem, da 10, venta 10 grau 079. E a decolagem, passaria 2230. 2187.0 da 10. Cruza motor, 35447, retornando. Pode para ingresso da 10. Guardando. O motivo é o API da passaria decolando no mesmo perfil de saída e temos tráfego da companhia já na final da 10. Aguarde um momento. Guardando. November 75 X Kilo clear to cross runway on 7 and taxi to Lakeland 5. Aproximação torre 1895. 1895. Cometa 07, esquerda proa 230. Esquerda proa 230, cometa 07. Tango Juliette, Sierra Tango, controle. É sua escuta, Juliette Sierra Tango. Tango Juliette, Sierra Tango, mantenha-se em condições visuais. Subida autorizada até 2500 pés. Corredor Axé. Axé, direção 2500, Juliette Sierra Tango. Passarido 2230, decolado ao 54, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, 2260. Só 07, curve à esquerda, para 190. Cometa 07, é o meu. Cometa 07, esquerda 190. Esquerda 190, cometa 07. Pega 07, Romeu, aguarde. Cruz Salvador, passaria 2230. Passaria 2230. Contato radar, sua para nível de voo 180, saída da arma. 2230, ele informou ao tráfego que não consegue cumprir a restrição de uma centena, 15 milhas. A gente passaria 2230. Cometa 07 para o localizador, curva esquerda para a 160, reposta estabilizada. Esquerda 160, cometa 07. Informe Juliette Lima Tango, mantenha-se em condições visuais sob informação de voo do controle Salvador. Cometa 20, torre 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Stripe 5490, sentido horário, só para autorização petrolina, adiantar a saída. Stripe 5490, transporte. Afirmo. 35490 para petrolina, nível 200, autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, Cogbo, faz Cogbo direto Petrolina. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5462, 5490. Autorizado Petrolina, 200 no nível, decolada 10, primeira esquerda, Momo, Cogbo, 1-2-0-8. Controle 10895, a torre 5462, eu transpondo, é o trip 5490. Trip 5490, chame pronto para o estacionamento. Chama lá. 1 na 964, reduza para 210 nós. 210 nós reduzindo, 964. Azul 41196, reduz a velocidade para 2109. 2109, azul 4196. Cometa 07, chame a torre, 1895. 1895, cometa 07. 2545. 2545. Ok, cometa 07. Confirme o trem de pouso. Cometa 07, trem de pouso vai chato travado. Ok, o senhor pretende prosseguir para o pouso ou deseja fazer uma passagem baixa para observação e confirmação? Cometa 07 para o pouso. Aguarde autorização de pouso, ajuste 1 no 0 no 2. Cometa 07. Peça que o Índio November Alpha mantenha-se aí nos corredores. Índio November Alpha, o Júlio Serra Cego. Ah, escuta, prossiga. Controle que foi respectivo até os corredores. 2, boa tarde, Gol 2008, pronto, escuta. Boa tarde, Gol 2008. Táxi de Alpha, mantenha antes do Juliette. Alpha antes do Juliette, 008. Então, November Alpha, controle. Agora, na escuta do controle, mantenha-se em condições visuais, reporte Paris. Pista livre, autorizado pouso na 1-0, vento é 1-0 grau, 089. Cometa 07, autorizado pouso. 171. Prossiga. Juliette Matango, ideal descida. Só critério, Juliette Lima Tango. Contra 2.510, Juliette Matango. Gol 1964, desce para 4 mil pés. Ajuste no 0, 1 ou 2. 4 mil, 1.002, 1 ou 0, 964. Código Cometa 04, atinge e mantém 130. Ciente, mantém 130 na escuta do controle. 4. Controle Salvador, Passarelo 2230. Passarelo 2230, prossiga. Passarelo 2230. Mantendo a restrição de 3 mil pés a 25 milhas de Salvador. Afirmativo, mantenha 3 mil pés, aguarde a ascensão para o nível 180. Guardando a ascensão 180, 2230. Com 964, autoriza a descida para 2 mil pés, para Duna, nível LS, é para estabilizada. 2 mil para Duna, LS, encontrar estabilizado, fazer passo. Azul 41196, desça para nível de 050. 050, azul 41196. Aguarde. Cometa 04, curve à direita, proa 090. Proa 090, motivo 04. Cometa 04, motivo da vetoração, devido a tráfego, a posição de 12 horas a 32 milhas no sentido oposto, mantendo 130. Cometa 04, sim. Azul 41196, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo 2009, azul 4196. E chame o solo em 1219. Azul 4196, a passar a posição ITAP, inicia do sol para 1909. A passar ITAP 1909, azul 4196. Com 1964, reduza para 1909. 199, 1964. Alfa e mantenha a posição na Taxi Delta. O Gol 1867, autorizado, alinhar e decolada 10, o vento é 130 graus, 89. Decolagem 10867. O Cometa 20, o senhor é o número 3 para a decolagem. controle ainda, passarela 2230 ainda mantendo a restrição de 3 mil pés, solicita voar Elefa direto. 2230, condições de voar direto Conquista? Afirmo, Conquista. Afirmativo, direto Conquista. Azul 41, 16, vai seguir tráfego 12 horas, Boeing 737 da Gol, com redução para 180 nós, aproximadamente 6 milhas para frente. 1809, azul 4116. Controle Salvador é Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle ciente, reporte na rotatória. Para 1996, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para o localizador esquerda 055, reporte estabilizado. 2000 pés, 1012, para interceptar 055, azul 4996. Passaria 2230, livre ascensão, nível de voo 180. Livre ascensão 180, passaria 2230. Voo 1964, estabilizado elétrico. Voo 1964, complete aproximação, chame a torre em 1018.95. 295, obrigado, até bom. Juliette, a Tango, livre ascensão a 4.500 pés, quando possível, informe seu estimado para posto. Continue na final, aguarde pista livre, ajuste ano 0, ano 2. 2, aguarde pista livre, 964. Cometa 04, controle. Cometa 04, escuta, possível. Está autorizado a voltar à sua rota. Autorizado a voltar à rota, 04. 167, decolado ao 04, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom tempo, Tavano. Comente. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 867, decolou na 6. Com o 1867, contato radar 360 na saída da árvore. Fiquei na árvore, o voo 360, 867. Gol 964, torre 1895. Controle Salvador, muito boa tarde. 562633, passou Conde, mantendo 140. 3526, contato radar na posição Conde, mantenha o nível 140 na proa de bomba. 140, proa de bomba, 5626. Tá, 3805, decolagem autorizada, da 10, vento é 120 graus, 89. Autorizado, decolagem 3205. Tá, pessoal, em Minas Gerais. Está agora na sua posição de 3 horas aproximadamente, lado direito, mantendo 500 pés. Reforme na rotatória. Quem que vai informar na rotatória ou em Minas Gerais? Curso localizador, azul 4116. Azul 4116, complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, azul 4116. Seção 16, continua ruim, tá pronto pra cobre? Começa 16 para Natal, nível 1250 autorizado, via Golf 677. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, Jamo, Caju. Controle Salvador 1208, torre 18, decimal 95. Aciona 5175, cometa no meio. 67 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível de voo 130 e chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 120, decimal 3, vai fazer conta. Meta no meia, chame pronto para o táxi. TAM 3805, contato radar, sua para nível 340 após 2000, autorizado Leda. 3402 Leda. Não, aguarde pista livre, ajuste no 012. Continua, pessoal, só aguardando pista livre, ajuste no 012, azul 4196. Tente Índia November Alpha, chame a torre 118.95. Chamado torre 118.95. Aprovando Leda, tá 3805. Tá 3805, prossiga. Cruzou 2000, tá bom, Leda. Tente. Autoriza a prova de Alessa pro gol no 867. Autorizado Alessa, gol no 867. 867, vai de Alessa. Não, foi velhote 02, gol no 964. Gol da pista à vista. Teste autorizado, a final da 17 e aguarde autorização de pouso, Índia November Alpha. Autorizado a final da 17, Índia November Alpha. Gol 41 no 6, livre pouso no 0, venta de proa 89. Livre pouso, pista no 0 azul, 4196. Índia November Alpha, autorizado pouso na 17, venta 130 graus 89. Autorizado pouso em 17, Índia November Alpha. Passar identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Chega da Mari, desça. Centro Direto, Sierra Tango. Azul 41 no meio, no solo 09, direita 129, solo. 219, solo, azul 41 no meio. E para fazer militar. Comer 07 está livre cruzamento até o Itaque, até o Fátima Militar. Comer 07. Puxa, estacionamento 35490. Autorizado chama táxi 35490. Autorizado chama para o táxi 490. Salvador, boa tarde, Oceanário 6315, ciente da Sierra, autorização Guarulhos 340. Oceanário 6315, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Oceanário 6315 para Guarulhos, nível 360, autorizado. Via Antas 110 até Bridge, Antas 116. Bravo até o Zulu, direto trilho, direto Poços. Decolagem pistão a zero com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5467, o Xenef 6315. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, trilho. Upper Zulu 10, a nossa aerovia até Bridge, após Bridge. Depois Zulu 1 no meio até Bravo até o Zulu e após trilho. 208 é o controle, 1895 a torre, eu só não responder 5467, Oceanair 63 no 5. Oceanair 63 no 5, chame pronto para pushback acionamento. Chamarei 63 no 5. Cometa 16, livre táxi, atento a tráfego. Cometa 07, agora ingressando no pátio. É livre táxi até a Taxway Hotel, no ponto de espera da 10, confirmando no ponto de espera da Hotel, chame a torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 2, cometa 16. decolador azul 41 no meio. Azul 41 no meio, ataque via Juliette, V08. Juliette, posição 08, azul 41 no meio. Cota 20. 20, contato radar, sua para nível 130, falta conte. Cota 20, subir para nível 130, saída conte. CB Alfa no solo aos 1-2, autorizado backtrack e táxi para o pátio 4. Cisco 490 acionado com 67 POB, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Prossiga. Cisco 490. Tem táxi livre até a saída do Pátio 3, vai dar passagem Embraer no 90 da Azul e segue até o ponto de espera da 10, a torre no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 2. Boa tarde. Boa tarde, 10895, ponto de espera da 10. 3, decolagem autorizada da 10, vento é 130 graus, 89. Livre decolagem. 20, livre. Gente. 51 na terra 3395. 3395, boa. Cinco meia dois meia para a descida. Trip 5626, desce para 4000 pés, ajuste 10, 12. 4000, 10, 12, 5626. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, contato radar, sua para nível de voo 360, sai da árvore. Gente, 360 árvore. Então vai prosseguir até a cabeceira 10. Meta 1 no meio, mantém a posição inicialmente, devido a um APR da trip que vai iniciar a decolagem no mesmo perfil de subida. Seu número 2. Espera pronto, Torre Salvador, trip 5490. Trip 5490, boa tarde, decolagem autorizada da 10, o vento é 150 graus, 07 nós. Livre decolagem, trip 5490. O 6320 se considera 5000 e tanto? Livre da restrição. Livre da restrição. 6320. Uno meia, alinhar e manter a 10 a partir do hotel. 5490, decolando ao zona 6, chame o controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 5490, obrigado. Nada. Controle Salvador, 35490, decolado no perfil da Momo. 5490, contato radar, sou para nível 200, perfil da Fedardo. O 5490 está saindo no perfil da Momo. Ah. Corrigindo, Momo. 5490. Aguarde um minuto para iniciar a decolagem, cometa no meio. Meia, decolagem autorizada, da 1-0, o vento é 1-30 graus, 07 nós. É, controle Salvador, passareiro 2230. Passareiro 2230, prossiga. Na sua escuta para transferência. Passareiro 2230, Recife, 1-2-8-5. Recife agora, 1-2-8-5, pode mandar. Boa tarde, Senna 326, com a Terra. Senna 6326, sem identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, 6326. Eta 1-6, decolado ao 1-9, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. Cometa 1-6, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 2-0. CNR 6-3-2-6, complete aproximação, torre 18-9-5. 6-3-2-0, 18-9-5, boa tarde. Controle Salvador, cometa 1-6. Passareiro 2230, controle? Cometa 1-6. Contato radar, sou para nível 150, sai da PUC Aracaju. Cometa 1-6, sai para 150, sai da PUC Aracaju. Passareiro 2230, na escuta? 25. Tomará, minha senhora. Triple 5626, reautorizado, descida para 3.000 pés, ajuste 1-0-2. 3.000 pés, 1-0-2, 626. Oi, Salvador, Sané 6320, passagem travada, final da 10. Frente ao Sané 6320, ajuste 1-0-2, pouso autorizado na 1-0. Venta 1-4-0 graus, 8-9. De boa, 1-0, o 6-3-2-0. O 5490 está cruzando 5500. Quando possível, a Petrolina? Até a saída, aguarde o trip 5490. Tráfego Salvador, boa tarde, Oceaner 6142, informação Tango, autorização para Recife 350, por gentileza. Oceaner 6142, pronto, cópia. Pronto. Oceaner 6142 para Recife, nível 350, autorizado, via Upper Whiskey 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pucajamo, Caju. Controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, torre 1-8, decimal 9-5. Aciona 5501, Oceano 6142. Autorizado então, nível 350 via Upper Whiskey 58. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 208 controle, 295 é a torre, 501 no transponder, Oceano 6142. Oceano 6142 correto, chame pronto para pushback e acionamento. Quem chama quando pronto para puxar acionamento, 6142. Agora, reporte estabilizado. 2000 pés, EVLS, reporte estável, 562 pés. Força aérea 5956, aciona identificação, chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste 1012. Oceano 6320, no solo 24, chame o solo 219. 219, boa tarde. 6320. Tripeco 490. Prossiga. Eu só confirmando, por gentileza, uma informação: é que antes, quando a gente decolava nessa saída e na DAEL, tinha uma restrição que seria aquela do nível 110. Se caso não atingisse a 15 milhas, manter 3 mil. Aí eu queria saber por que, de acordo com o Notan, não aparece mais lá. Essa restrição acabou? A restrição permanece na saída Momo, conforme o senhor falou. A restrição nada é apenas para a pista 28. Ah, então tá. Então na Momo permanece. Porém, na DAEL, a saída aí, no caso, para Ireus, ela só existe para 28, né? Afirmativo. Oxalar 6326, desça para 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado. Descida 2012, reporte estabilizado, autorizado ILS X-Ray, pistão 10, 1-6-3-2-6. Cipri 5626, torre 1895. 1895, muito grato, boa tarde. Boa. Fui ILS. Trip 5626, livre pouso, 1-0, vento é 1-2-0 graus, 8-9. Ciente, 5626. Tipo 5490, autorizado direto Petrolina. Direto Petrolina, 5490. Salvador, boa tarde, 63. 1-5, ponto espera. Ok, Oxenai 63, 1-5, mantenha o ponto espera. Xena 6326, torre, 1895. 1895, 6326. Nada, 6325. E no partido. Cadê? Ok, Xena 6326. Continue na final, dá 1-0. Aguarde pista livre. O ajuste é 1-0 no 2. Mas é no pista livre, 6326. Zero, confirma para o controle da matrícula da aeronave. 630, Fábio 1414. Copiado, Fábio 1414. Xena 6326, livre pouso na 1-0, o vento é 1-4-0 graus, 612 de norte. Livre pouso pista 10, Xena 6326. O Xena 6315, decolado aos 3-1, chame o controle, 120 decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Doutor, boa tarde, Xena 6315. Xena 6315, contato radar, sua para nível 360, saída do Dael. 360 da Dael, 6315. E aqui recebeu informação de vida bloco. Confirme, controle. O 6315 recebeu informação de saída bloco. Xena 6315, saída da AEL, Leda, Motiva. Da AEL, Leda, Motiva, ok. 5490, chame Recife 12685, alterna 2545. IP 5490 copiou o controle? Ok, então. Chama 12685, 12545, 3490. Solo aos 33, direita 121, no decimal 9, solo. Direita 219, 6326. Solo Salvador, boa tarde, 6326. Joné 6326, táxi Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette pro 01, 6326. Meta 20 controle. Meta 20 vertical de campo. Cometa 20, serviço radar encerrado, posição Conde, mantenha o nível de voo 130 e chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Lembrando que pediu solo para guarda passar a retaguarda tráfego da companhia e após iniciar seu pushback. Posso passar a retaguarda da companhia, autorizado o pushback, eu chamei 6142. Autoriza a bridge para o Xanã 6315. Xanã 6315, mantém a saída, guarda de coordenação. Ok. Ele cometa 16, atingiu e mantém no 0150. Coro 966, a semi-identificação chega da Mari, desça para nível de voo 050. Coro 966, copiou o controle? Coro 966, copiou o controle? Série 5956, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reposto estabilizado. Série 5956, 2000 pés, ajuste 1012. Cometa 16, chame Recife, frequências 12685, alterna 12545. Cometa 16, chama 12685, alterna 12, qualquer uma alternativa? Secundária 12545. Apenas 12545, grato. Com 966, sem identificação, chega da Mari. Desça para nível de voo 050. Autorizado, Itato. O Xanar 6315 coordena diretamente com o Recife nas frequências 12251, alterna 3395. 251, 3395, bom dia. Bastante, eu chamei 6142. Jogue 147, autonomia 0321, operando Natal. S6142, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 2, uma boa tarde. Pátio Índia, espera ponto 0018, ponto 012, com ajuste 6142, boa tarde. Paulo Salvador, na boa, azul 4065. Diga. Frente da Tango, localização Campinas 340. Do 4065, aguarde, 4 minutos. Seria saída prevista do 4065? É, 5956, estabilizado o localizador. Pessoal, 5956, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Confere, 5956, chame a torre em 118, decimal 95. Salvador, Força Aérea 5956, aproximação final, trem Machado Salvador. Ok, o BIP checado, o FAB 5956, pouso autorizado na 10, o vento é 140 graus, 07 nós. Força Aérea 5956. Do 4065, pronto, cópia. Vamos para a cópia, 4065. Fase 4065 para Campinas, nível 340 autorizado, via Pêndulo 10, até Bridge, após o Pêndulo 16 até Bravo até o Zulu, prossegue conforme rota do plano, decolagem pistão 10 com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, aciona 5523, azul 4065. Autorizado Campinas, via 340, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e via Rota do Plano. Decola da 10, na saída da El, Leda, Motiva, com primeira curva à direita. 120, decimal 8, controle, e torre 118, decimal 95, acena 5523, azul 4065. Azul 4065, correto, chame pronto para pushback saneamento. Chama pronto, azul 4065. Do controle, confirme, está sob condições gerais usuais? Ano 48, a gente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, se tiver meu controle. Utilizado até o nível 080 inicialmente, na proa de Amã para completar a chegada. Ou na 966, desça para 2.000 pés, o ajuste ao 0 no 2, livre ILS, reporte estabilizado. Para 2.000 com 1.012, reportará estabilizado o 966. 142 da Oceania, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, Oceania 142. E o Oceania 5956 no solo aos 44. Chega da Mari, desça para nível de voo 050. Chega da Mari, direto 050, autorize, tá? Autorizado. Autorizado, está para o voo. 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, torre 98, decimal 95, aciona 0123, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra já possui PLB? Gente, torre 98, decimal 95, boa tarde. Serra, prossiga, prossiga, já está acionado e confirme. Livre acionamento e chame táxi. Da Oceania, livre decolagem, da 1-0, vento é 1-1-0 graus, 8-9. Autorizado decolagem, de pista 1-0, Oceania 6142. Tango Lima, Kilo Zulu, reautorizado, descido para nível 050. Tango, descendo nível 60. Tango 3154, aciona identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. 050, tá, 3154. Controle, Mike, Juliette Romeu. Prossiga. Retornando para a Serra Índia, Eco Índia, e já avisou para pouso. Gente, frequência livre. Tá, Romeu. O Chinem 142, decolado aos 47, chame o controle, 1208. Chame o controle, 1208, Chinem 142. Boa tarde. Controle Oceania 6142, decolou passando 1400 perto para o 350 na trilha Puka Jamo. Oceania 6142, contato radar, sua para nível de voo 350 na saída Puka Jamo Aracaju. Puka Jamo Aracaju 350, precisa vai direto Jamo. Autorizado. Direto Jamo, obrigado. Localizador com pista vista, o voo 966. Voo 966, controle de aproximação, torre 1895. 1895, até decolagem. Certo. Tente de aprovação, serve autorização, Daniel. Voo 967, pronto, cópia? Pronto, cópia. Voo 967 para o Galeão, autorizado nível 360, via Peso 1010, MAP. Após direto Lufto, direto Barbacena. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El Leda, Motiva. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.95. Aciona 5525, Golno 967. Autorizado 360, apresentou do 10, SNAP 12 do Barbacena, decolando da 101, curva direita da Eulenda Motiva, 1208, foi 118. Controle 1198, controle 1208, foi 1198, e o transponder 5525, bom, 1967. Bom, 1967 correto, chame pronto para feedback, saneamento. Vai chamar pronto para feedback, saneamento. Sou 164, desça para 2.000 pés, Jet Duna, livre LS, reporte estabilizado. Ajuste Salvador, 9092. 2.000 pés, direto Duna, 1.012, é para trás estabilizado, 1.164. Está 3154, condições de Guarduna? Confirma a condição de Guarduna? Afirmativo. Direto Duna, está 3154.